5, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 295, obrigado. Xenoel 6225, final ano 0, ano, bom dia. Xenoel 6225, autorizado pouso, piscina 0, vento no 40 graus 08 nós, ajuste no 0 no 5. Pouso autorizado 1015, 62, das 4. A 225, solo aos 3 anos, livre pista à direita, vai taxiar a via Alfa, após Juliette, Pationa, posição 04. Alfa, Juliette, 04, 6225. Salvador. Bom dia, Bono 759, informação Gol. Passa o 240, descendo 1060, tá bom? Bono 759, bom dia. Acione identificação dessa via para 4000 pés, altímetro 1015, chegada bom. 115, via bom e... O Gol 1759, descida 4000. Salvador, Bono 759. Prossiga. Confirmando a pista em Salvador, está molhado ou seja? Não há de confirmação com a torre. Aguarda. Bono 759, Salvador operando visual e pista seca. Muito obrigado pela informação, no 759. Quando ligou no 759, a licença proadidona para evitar formações pelo. 759, autorizado os vídeos necessários na proadidona. Obrigado, esquerda, dona, agora no 759. Prossegue 4.000. Autorizado 2.000 pés, informe estabilizado, gol no 759. Autorizado 2.000, reportarei estabilizado, gol no 759. 759 vai ultrapassar o localizador? Negativo, vai interceptar o localizador, Bono 759. Localizador, Campo AB, está o Bono 759. Bono 759, complete final do procedimento, chame de Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 118.954, no 759, bom dia. Salvador, bom dia, Bono 759, GLS da 10. Bono 759, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento no 30 graus, 05 nós, ajuste altímetro 10 no 5. Autorizado pouso na 10, 1015, Bono 759. Eu poderia confirmar o brilho do papel? Bono 759, informa que o brilho do papel não se encontra aqui no controle da torre. O controle agora é remoto, de acordo com a infraero. Até o último momento estava no brilho 3. Acredito que a manutenção já deve estar correndo atrás aí para botar no brilho 5, ok? Por favor, Bono 759. Gente. Luna, solo 59, solo 55, livre pista direita, vai taxi Avia Alfa, após Juliette, Pátio 1, na posição 03. Alfa e Juliette, Pátio 1, na posição 3, Luna, 759. do Alfa Yankee Fox. Alfa Yankee Fox, Norte Pacífico. Bom dia, Alfa Yankee Fox, classificando a autorização de reboque do Pat 3 para o Pat 1 na posição 01. Apenas confirmo a mensagem, o Alfa Yankee Fox está solicitando deslocamento do pátio 3 para o pátio 1, só confirma a posição. Posição 01, Alfa Yankee Fox. Gente, Alfa Yankee Fox Trot, vai aguardar só um minuto para iniciar o reboque, vou coordenar aqui com a equipe de som, só um minuto. Eu aguardo, Alfa Yankee Fox. Alfa Yankee Fox Trot, chame agora o Solo Salvador, 121 decimal 9. 121 decimal 9, Alfa Yankee Fox, graças. Afirmativo, Salvador, bom dia, o gol 1963, autorização Galeão.